Quero viver teus sonhos, teus planos, tudo que por mim conquistaste na cruz. A tua vontade é o meu prazer. Sem ti nada posso, opera em mim o teu poder. Tuas palavras, tuas promessas pra mim, Deus fiel. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram Deus preparou para nós. Um futuro certo, cheio de esperança e paz, muita paz. Quero viver teus sonhos, teus planos. Quero viver, tudo que por mim conquistaste na cruz. A tua vontade é o meu prazer, o meu prazer. Sem ti nada posso, opera em mim o teu poder. Ver o fruto do teu penoso trabalho. Alegra-te sobre mim. Ser a graça de pertencer a ti, Deus fiel. É tão bom fechar os olhos e contemplar todas as tuas palavras, tuas promessas pra mim, Deus fiel. As tuas palavras, tuas promessas pra mim.